você complica. Essa rotina não se aplica. Tem muita coisa que se replica. Já errei muito nessa vida. E a cada tropeço ensina. Pra tudo tem uma saída. Passo a passo pra cima. Passo a passo pra cima. Passo a passo pra cima. Passo a passo pra cima. Passo a passo pra cima. Passo a passo pra cima. Passo a passo pra cima. Passo a passo pra cima. Passo a passo. Eu quero dar sossego. Empilhando meu dinheiro. Viajando o mundo inteiro. Passo a passo pra cima.